Nesse contexto, os jovens fazem da música um sentido para a sua existência no mundo por ele sonhar, de justiça e de esperança. Nesse contexto, senhor presidente, percebi a importância, a união, a fraternidade dos nossos cantores, cantoras e grupos musicais. Espalham a paixão pela música e as suas mensagens atravessam a América no Brasil, senhor presidente, temos inúmeros exemplos, como as canções de protesto, como as canções de protestos feitas pelos grupos de rap, músicas cujas letras buscam a justiça social e mostram toda a rebeldia da nossa juventude. Da nossa juventude. Os jovens, brasileiros ou não, estão dizendo que a música pode sensibilizar multidões em torno de ideais comuns, em torno dos direitos humanos, para que haja justiça, igualdade e que todos possam viver e envelhecer com dignidade.